Francisco, o nome flutua no ar. No coração foi um farol a brilhar, humilde, de olhar sereno e profundo. Suas palavras semeou o amor no mundo. Com passos firmes, multidões guiou. Em tempos de incerteza, a fé renovou. Aos marginalizados, estendeu a mão. E aos corações aflitos, deu consolação. Sua voz ressoou. Justiça sem amarras. Aos carentes foi um abrigo seguro. Tantos errantes que ele tirou do escuro. Agora vemos a sombra da ausência chegar, mas o silêncio nunca vai lhe calar. A igreja sentirá a dor da despedida e o mundo a falta de sua sabedoria. Mas o legado de amor e compaixão no coração dos fiéis continuará sua missão. Como chama acesa, iluminando a esperança, guiará o povo em sua eterna sem amar.